andrecedesmoral.com.br. Papamela Serechinha, Dudu, seu safadinho, você já teve uma rapariga desse jeito, seu destramado? Não quero mais amor de duas horas, quero amor pra vida inteira. Eu vou te levar embora. Hoje o cabaré fechou, eu pago o que você quiser, eu pago o preço que for pra ter exclusivo seu amor. Vou tirar você daqui, hoje vou te assumir. Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial. Vou tirar você daqui, hoje vou te assumir. Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial. Entra Papa no carro da Celestinha. Vai, safadinha, que é sucesso, é estouro da roça pra todo o Brasil. Vai, meu parceiro DJ Bruno Mix, tamo junto e misturado. Itabuna, CDs. Não quero mais amor de duas horas, quero um amor pra vida inteira. Eu vou te levar embora. Hoje o cabaré fechou, eu pago o que você quiser, eu pago o preço que for pra ter exclusivo seu amor. Vou tirar você daqui, hoje vou te assumir. Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial. Vou tirar você daqui, hoje vou te assumir. Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial. Vou tirar você daqui, hoje vou te assumir. Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial. Entra no carro e dá tchau, safada. Conquista CDs, já agora é CDs, estamos juntos misturados. Bruninho CDs. André CDs, o moral de Ibicuara.